Foz do Iguaçu conta desde o final do mês de dezembro do ano passado com um sistema de fiscalização móvel. E o motorista que ultrapassar a velocidade permitida nas vias onde os radares foram instalados poderão ser flagrados a uma distância bem maior. O novo equipamento está sendo utilizado nos trechos da BR-277, BR-600 e Rodovia das Cataratas, BR-469, que no ano passado, devido ao grande fluxo de turistas, teve mais de 2 mil autuações. De acordo com dados, os locais de grande registro são os de pista simples, em relevância nas regiões de Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Céu Azul. A nova tecnologia do equipamento permite que o radar seja usado de forma móvel e também fixa, através de sua base a laser. A diferença é que o antigo equipamento permitia alcance de 800 metros, já o atual permite alcance de até 2 quilômetros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no ano de 2013, mesmo com o antigo sistema em funcionamento, os registros foram significativos. O que neste ano, devido à implantação do novo sistema de fiscalização, pretende aumentar mais o número de autuações. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.